sol se encar e a cidade ganha cor, a gente se encontra, a nossa vez chegou. Chegou. Cada dia é um capítulo, cada noite um novo enredo. Entre risadas e histórias, a vida é um segredo. Oh, sei que a rotina às vezes cansa, mas hoje a gente vai. Esquece os problemas, o que importa é a vibe que traz. Vamos viver cada momento como se fosse o último. Porque o rolê é de doideira e o futuro é só um mistério. É um rolê de doideira, aventura e sem fim. A cada passo uma história que começa assim. Se liga na experiência, não precisa planejar. Só deixa a música levar e se deixa levar. O sol se pôr. Sorrisos são os protagonistas. Cada gesto, cada dança são pura espontaneidade. No meio da galera, a gente se perde, se encontra. Entre altos e baixos, a diversão nunca desponta. A vida é um pagode, a gente é a melodia. No balanço dos acordes, a nossa sintonia. Vamos brincar com a sorte da risada do imprevisto. Porque o rolê é uma festa e o amor é o nosso ritmo. É um rolê de doideira, aventura e sem fim. A cada passo uma história que começa assim. Se liga na experiência, não precisa planejar. Só deixa a música levar e se deixa levar. E quando a noite cai, a gente não quer parar. O tempo voa, mas a gente sabe onde vai. Vamos seguir os sonhos e dançar até anoitecer. Porque a vida é uma festa e a gente tá aqui pra viver. É um rolê de doideira, aventura e sem fim. Uma história que começa assim. Se liga na experiência, não precisa planejar. Só deixa a música levar e se deixa levar. O rolê não tem hora pra acabar e o ritmo vai nos guiar. Com a doideira no coração e um sorriso no olhar. Vamos juntos nessa festa, sem medo de sonhar.